320, só os 33, direita, 1219, o solo. 219. Salvador Oceania 6320, muito boa tarde, livrando Eco. Boa tarde, 6320, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, aguarde antes do principal para definição do portão. Alfa Kilo, Pátio 3, reporta antes de ingressão principal, 6320. Solo Salvador, muito boa tarde, gol no 781. 6320, táxi via Alfa Kilo, Pátio 3, portão número 5. Portão 5, 6320. 781, boa tarde, prossiga. Informação Oscar, autorização de tráfego Guarulhos, por gentileza. Sente está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50, saída da El, Leda, Bidev. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5131 no cotejo. Autorizado 360, Guarulhos, via Upper Whisky 50, da El, Leda, Bidev, decola da 10, com curva direita, controle Salvador 119.8, transponder 5131 no gol 1781. Cotejamento correto, chama para pushback acionamento. Gente, gol no 781. Papagulfo, solo aos 35, está autorizado o táxi até o seu pátio, no estacionar, frequência livre. Até mais. Autorizado, chame para o táxi. Bruxo 81, chame torre 118, decimal meia dúzia. Torre, de frente decimal 6. Torre Salvador, muito bom dia, o Bruxo 81. Bruxo 81, continua em aproximação, reposta em checado final no zero. Charlie, Salvador, tá 3150. É 3154, identifique desça ao 050, chegada Mari. A identifique 050, Mari. Você confirma as condições que não está recebendo aqui? Ah, estou operando visual, pista 10, procedimento X-Ray, ILS X-Ray, temperatura 31, ajuste no 013. Ok, obrigado. Check trem de pouso, pista 10, vento 100 graus, 18 nós. 7, chave pronto para ingresso na interseção e decolagem. Olá, Salvador, voo 1781, portão 4 para puxa e estacionamento. Autoridade Chapéu Táxi, 1781. Livre, puxa acionamento, gol 1781. Autorizado, na interseção, ingresso e decolagem. O vento 100 graus, 15 nós. Zona 104, pode voar direto Itap? Afirmativo, pro de Itap. Obrigado. Solos 43, autorizado, parte militar, um estacionar, presença livre. Para novo acionamento, solo 1, 2, 1, 2, 1, 9. Táxi, gol no 781, 100 a bordo. Autonomia 0425, Antena Galeão. Confirma. Autonomia e alternativa? Autonomia 0425, Antena Galeão. Papá na Vanda Rocha Rambela. Prossiga. Na Torre 186, agora no 781, bom dia. Altura da presente direto, Monte São Paulo, para o Nova Iguaçu, meu? Bosta Romeu autorizado direto Morro de São Paulo, mantendo 1000 pés. Operado 1000 pés, mas eu achei o meu a Cusará passando através do farol da barra. Nada, alinhar e decolar, vento 100 graus, 189. O 781. Autorizado alinhar e decolar, pista 10, vamos 781. Salvador Oceania 6315, boa tarde, Copapá, para Guarulhos. 6315, está autorizado Guarulhos, nível 360, via Upper Whisky 50. Saída da EL, Leda Bidev. Decola down no zero, curva à direita, controle 119.8, aciona 5136, coteja. 360 para Guarulhos, Upper Whisky 50. Da EL, Leda Bidev, 10, curva à direita, 198.5136, obrigado. Para feedback e acionamento. Chamaré. Segundo 5-4, desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 2, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, autorizado, chamaré estabilizado. Pegue a corrida, Salvador, prossiga. A 1,5 milhas. Lobo do Mar. Através, Farol da Barra, é o Papapapá Novembro, Oscar Romeu. Gente, Novembro, Oscar Romeu, serviço de informação de voo e alerta, informo Mike Eco Vito no rumo posto, mantendo 1000 pés a 26 milhas à sua frente. É, estou colhendo o que quer, se trata. Eu posso quando tiver no olho aí. Ok. Sete outubro, decola as 48, controle 19.8. 19.8, gol não, 7.8, ó. Salvador, boa tarde. Vamos 781, passa 2 mil pés. Vamos 781, subou 360, saída da EL, vigilância. Da EL 360, gol. Águia Covid controle. Como tráfego de Alfa 109, posição de 1 hora 7 milhas, mantendo 1000 pés no rumo sudoeste. Águia Covid, vai gente, mantendo essa proa que está mantendo, vai passar na lateral 2 milhas do tráfego. Águia Covid. November Oscar Romeo, Eco Charlie 35, posição de 1 hora a 5 milhas no rumo nordeste. Vai passar a sua lateral direita, 2 milhas. Controle Salvador, boa tarde, Pantanal 4710, está atingindo 150. Pantanal 4710, desce e mantém o 050, chegada é a Mari. Desce ao 050, Mário, o Pantanal 4710. Quente, não há outro tráfego conhecido a informar, então frequência livre para a coordenação, novembro, óbvio, até o Romeu, até o regresso. Gente, Mike Eco Vitor, reporte a 10 milhas. Mostra a 3154, estabilizado, Zizão. Chame torre 1 no Edson, 62, até o 3154. 18, meio, amor. Oi, Salvador, boa tarde, tá 3154, estabilizado e baixo travado. 3154, livre o pouso, vento 100 graus, 195 nós variando até 20 nós. Gente. 2251 no 3325, voo no 781. Muito boa tarde, Papa Tango, Juliette Tango Zulu, ciente informação Papá, 60 milhas, mantendo 070. Boa tarde, Juliette Tango Zulu, desça para 3 mil pés, ajuste no 012, foi na proa 065, limitado pelo localizador. 065, a proa limite ao localizador, descer para 3 mil, entendeu que está livre da reação? Afirmativo. Zulu. Chané 63 no 4, boa tarde, identifique. Desça ao 060, a chegada é a Mari. Para identificar 060, Mari perdeu contato com o Recife, ok? Gente. 154, Sierra 57, direita 129, Sierra. Direita 29. Salvador, tá 3154, boa. Boa tarde, 3154, táxi via Alfa Kilo, parte 3, chama para ingresso, parte principal. Alfa Kilo, parte 3, reportará, parte principal. Três, um, 5, 4, escuta. Chega. Taxi via Kilo, pátio 3, reporte para ingresso no pátio principal. Ah, positivo, foi a mesma instrução anteriormente, cara. Ok. Beatriz no 4, vou embora de TAP. TAP, Beatriz no 4. Pantanal 4710, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 10 no 2, reposto estabilizado e LS. Desça 2000 pés, 10 no 2, reposto lá estabilizado, Pantanal 4710. Restrições para o Pantanal 4710? Sem restrições. Descendo 2000 pés, sem restrições, Pantanal 4710. Ingressa no principal 3154. Ingressa para o para a posição 07, então 3154. Para 754. Controle o Mike Covito 15 milhas agora. Ponto certo. Esse é para 510. É poste Iguaçu. Contrato Iguaçu. Controle, Janeiro, 326. 326, identifique, desça ao nível 050, chegada mãe. Deixa eu botar o 50, 326. Alô Salvador, muito boa tarde, é o Azul 4065 para Campinas, nível 360, seguinte Tapapá para cópia. Azul 4065, informação agora é Quebec, Campinas, autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, Bravo, Romeo, Índia, Delta, Eco, quando intercepta Upper Zulu 16. Controle 119, decimal 8, aciona 5150 no transfondo. Ciente 4065, autorizado 360, Campinas, decola da 10, com curva direita no perfil da Dael, após voa Leda, Bridge, intercepta Upper Zulu 16, 1198 é o controle, 5150 transponder, o azul 4065. Cotejamento correto, chame pronto para o espectacionamento, posição 8, azul 4065. Afirmativo, chamará pronto, o 65. Dona pro 63 no 4. 63 no 4? Isso. Pro de Duna autorizado 63 no 4. Obrigado. 3, 1, 4. Para Salvador. Atingiu 060-6314. Opa, desceu para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2, reporte estabilizado 6314. No 0 no 2.